Mais carro. E aí? Marcão Baixada. É nóis, moleque. Tamo junto. Seja bem-vindo à selva. Aham. Vem comigo. Essa porra é uma selva. Esteja preparado ou mete o pé. Eu faço meu futuro, não tem, seja o que Deus quiser. Carro grande e mulher, é o que tu corre atrás. Só que pra mim, o meu rap vale muito mais. Ficar de sacanagem nunca foi meu melhor. O jogo é duro, brother, e ele não tem dó. Eu também não tenho, monstro sem coração. Nessa selva do rap, me chame de leão. Fiz o meu nome quando achei que já não ia dar. Hoje uns animais estão querendo me matar. Querem me caçar, mas eu sou veloz. Minha arma na selva é só a minha voz. Tipo uma raposa, é ruim de me pegar. Te deixo mais confuso que os dribles do Neymar. Esquilos se preocupam quando eu estou por perto. Uma palavra errada e o seu azar é o certo. O rap é uma selva, esteja preparado. Abra bem o olho, tem que ficar ligado. Tudo pode acontecer, não é só lazer. O movimento errado e você pode se perder. O rap é uma selva, esteja preparado. Abra bem o olho, tem que ficar ligado. Tudo pode acontecer, não é só lazer. O movimento errado e você pode se perder. Acima de tudo eu sou um sonhador. Não vim pra ser presa, vim pra ser predador. Visão de águia, rapidez de leopardo. Sobreviver na selva é um trabalho árduo. Meu conselho, terapia do espelho. O instinto é aguçado, a mente é fértil como um coelho. Te apresento o fato, versátil como um rato. Misterioso como um gato, não vim pra pagar pato. Na selva faço manobra, desvio do junho de cobra. Essa é minha obra, disposição tem de sobra. Malícia de coiote, falcão, sou mensageiro. Mantendo cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Não efeito pavão, sou gorila, sou leão. Luto pra que minha espécie não entre extinção. Escute o que eu te falo, eu corro atrás de um mango. Na selva não tem espaço pra frango, eu vim pra cantar de galo. O rap é uma selva, esteja preparado. Abra bem o olho, tem que ficar ligado. Tudo pode acontecer, não é só lazer. O movimento errado e você pode se perder. O rap é uma selva, esteja preparado. Abra bem o olho, tem que ficar ligado. Tudo pode acontecer, não é só lazer. O movimento errado e você pode se perder. Hey!